Amor, vamos fugir lá pra Bahia. Eu tô contigo pra qualquer parada. A gente vai até o amanhecer, yeah, yeah. Vamos fazer valer, yeah. Você pra mim é luz que nunca apaga. Aonde a gente tá tem energia. Qualquer lugar do mundo é nossa casa. Ô sorte poder te ter todo dia. Tá tudo bem. Tô feliz. Por você também tô indo. Seus olhos vêm. Meu coração também você. Febre alta, calor, já nem sei mais o que eu sinto. Morena tu se foi, bagunçou o astral. Planeta Terra se desalinhou com o sol. Meu carro nem ligou e ainda queimou o farol. Deu tudo errado no mundo. Mas depois tu chegou e levantou o astral. Eu vejo a gente junto num lugar melhor. Quero seu amor, eu nunca vi igual. Vamos fugir de tudo. A gente faz amor, não faz guerra. A gente corre o mundo, só prospera. Esse é o alvorecer de uma nova era. Você não faz ideia do que nos espera. Você me inspira, me acelera. Se o mundo fosse igual a gente, quem me dera. Amor, não sou perfeito, todo mundo erra. Mas se der ruim no caminho, amor, vamos nós fugir lá pra Bahia. Eu tô contigo pra qualquer parada. A gente vai até o amanhecer.